fresh type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. Rose is my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f, then I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, Young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you the type of blow. If you want a menage, I got a tricycle. Bing bong. Ooh la la la. Ooh la la la. I'ma need to hear you say it out loud. Cause I love it when my name slips out your mouth. To the flight, to the sky, never down, baby, check my stats. Truth is, I wasn't trying to meet nobody, baby, I was there to get my bag. But when I saw you, I was like, I like that. Wasn't trying to break, baby, I fall back. But when I heard you say bonjour, baby, I was like, damn. Great eye, French boy, got me tripping on your skin. Why you make me work so hard that you keep Respect aqui na Jovem Pan Erasure, fazendo a gente viajar aí pelos 1989, né? Antes teve a Lisa e também a Ariana Grande. Aqui é o Ricardo Sana, Pan, e tamo junto curtindo as boas nesse domingão. Boa tarde pra você. Daqui a pouquinho mais músicas na número 1. Sua chance de ter um BYD zero quilômetro na garagem. Toda a linha de super híbridos com condições especiais para você aproveitar. Isso mesmo que você ouviu. BYD King, BYD Shark e a família Song com ofertas que você não pode perder. E com o programa Recompra Garantida BYD, você não tem dor de cabeça na revenda. Tudo isso com a melhor garantia do mercado. Consulte as condições em byd.com/br/ofertas e garanta já o seu super híbrido. BYD, construa seus sonhos. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Esta é a Jovem Pan. The number one hit music station. A número 1 do Brasil. Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação, faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. Alcance um mundo de oportunidades e seja protagonista na sua mudança. É hora de transformar sua vida. Acesse niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulee. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977. Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM na faixa estendida, que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver. Jovem Pan. Música. Notícia. Jovem Pan. Every butterfly I get belongs to you. You don't believe me, but it's true. Show the freckles on my